Nome é Kurt, sobrenome é Love. Morro de saudade daquele cheirinho. Eu ficava muito doido, ainda fico se rolar. Quando eu te puxava assim pela camisa, minha cabeça girava, girava, girava. E do nada eu te perdi na minha mão, hoje não. Logo agora que a minha vibe bateu. Sentimento de posse, eu tô errado. Poderia ir pra longe, foi parar no meio meu. Bateu a onda, era melhor. Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó. Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa que perfume da Dior. Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó. Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa que perfume da Dior. Que sucesso! Cadê Loló? Que saudade do seu cheirinho. Meu nome é Kurt, sobrenome é Love. Nascido e criado no brega. Morro de saudade daquele cheirinho. Eu ficava muito doido, ainda fico se rolar. Quando eu te puxava assim pela camisa, minha cabeça girava, girava, girava. E do nada eu te perdi da minha mão, hoje não. Logo agora que a minha vibe bateu. Sentimento de posse, eu tô errado. Poderia ir pra longe, foi parar no meio meu. Bateu a onda, era melhor. Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó. Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa que perfume da Dior. Cadê Loló? Cadê Loló? Lorena, você me deu um nó. Cadê Loló? Cadê Loló? Mais cheirosa que perfume da Dior. Cadê você, Loló? Morro de saudade de você, amor. Meu nome é Kurt, sou do Loló. Escuta o Loló.